ouço cães e desafetos, tocam flores pro diabo, um mal-estar discreto. Mas não lamento a sorte numa velha ladainha. Nesse pacto assinado, a letra não é minha. Eu tô acostumado a minhas lendas inconstantes. Tenha confiança em mim, só não tanto quanto antes. Perguntei pra Robert Johnson se ele era como eu. O velho sacripanta ainda não me respondeu. Mas ouço ele tossindo no meu braço tatuado.